Tu que és a vida imortal, destruíste o inferno com o esplendor da tua divindade, e quando ressuscitaste os mortos do fundo da terra, todas as potestades celestes exclamaram: ó Cristo Deus, autor da vida, glória.